Expresso, mais que um programa, uma referência. Onze horas e 20 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14h no programa Expresso deste sábado, hoje dia 21 de maio de 2016. No programa de hoje a gente vai estar recebendo aqui a Leia Mineira, cantora lá de Guaxupé, talentosíssima, né? Tem algumas músicas dela que você já ouve aqui na programação da 103. Também vou receber o Celso Moraes, que é o fotógrafo, o artista plástico. Também tem o Batista Borá, vereador em Guaxupé. E para começar o programa tem ele, meu amigo Wilson Brás, que já é sócio aqui do programa, né? Tá sempre participando comigo aqui, o Wilson Brás, vencedor do Troféu Expresso na categoria Cidadania. Meu amigo Wilson Brás, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia aos ouvintes da Pasta da Ilha, do programa Expresso. É um prazer estar aqui novamente e alegre, né? Alegre, feliz por estar recebendo esse troféu, fico muito feliz. Prazer é todo nosso, viu, Wilson? Mas como o programa, graças a Deus, Wilson, e graças a convidados como você que sempre nos dão essa moral de estar presente aqui no programa, o programa vem conquistando audiência e mais audiência em toda a região. Então, com certeza, os nossos ouvintes de Arceburgo, Guaxupé, Tapiratiba, São Pedro da União, enfim, de onde as ondas da Pássaro da Ilha atingem, podem não conhecer o Wilson Brás, né? O pessoal de Guaranésia, todo mundo sabe quem é o Wilson, que durante muito tempo era conhecido como Wilson Pimpolho, agora esse período ficou pra trás, né, Wilson? É, isso aí. Mas e aí, Wilson, quem é o Wilson Brás para essa região que não te conhece? Bom, Antônio Cláudio, como você falou, a responsabilidade de estar nesse microfone, eu acho que são centenas, são milhares de pessoas que estão ouvindo nesse momento, são muitas cidades que abrange aí. E você, parabenizando você mais uma vez, um amigo meu aí, pelo esse espaço que você deu, né? Criando, inovando cada vez mais o seu programa. Wilson Brás, eu nasci aqui em Guaranésia mesmo, filho de Maria Helena Custódio Brás e Severino Brás, que já se foram, né? Já faleceram. Meu irmão Antônio Carlos Brás, conhecido como Coutinho, muito conhecido. E, para falar a verdade, eu não sei quando começou a minha carreira aí, o visto de Papai Noel faz mais de 18 anos. Mas como é que você começou, Wilson? Curiosidade aqui, porque você já veste de Papai Noel, mas não é só vestir de Papai Noel, né? Durante, não. Porque Papai Noel só final do ano ali, dezembro, né? Mês de dezembro. Mas você faz outras atividades durante o ano todo, né? Colabora de alguma forma com a comunidade. Como é que isso tudo começou, Wilson? Então, Antônio Cláudio, é uma coisa que nós devemos carregar. Eu acho que o mundo hoje está com uma falta tão assim de humanidade. Quanto mais a tecnologia vai chegando pra gente, a gente vai sabendo mais das coisas, a gente vai deixando de lado a solidariedade, e vai deixando de lado a emoção. As pessoas passam a ver, algumas pessoas infelizmente se tornam zumbis. Você vê no celular, você vê a tecnologia é bom e é ruim, porque às vezes passam despercebido em pessoas que estão passando por dificuldades. Então, quando não me pergunte como surgiu essa ideia de ser Papai Noel, era para poucas pessoas, é que eu vi uma criança que estava precisando ali naquele momento, na casa da criança ou numa creche, eu ia ali, fazia aquilo ali e eu ganhava muito mais, entendeu? Então o sorriso de uma criança não tem o que pague, e com isso foi crescendo e juntou várias coisas. Eu gosto de animais, então vamos lá ajudar o que eu posso ajudar. Então não é só eu, Antônio Cláudio, o que é a confiança, porque as pessoas passaram a acreditar no Wilson Brás. Com o tempo que eu fui mostrando, eles foram doando roupa, doando brinquedo, doando alguma coisinha aqui e ali. Então você vai tentando amenizando aqui, juntando com outros grupos também, né? Aí um dia, vamos fazer o pedágio para ajudar o Hospital do Câncer. Então isso não custa nada para mim, são 5 minutos. Então é isso que eu queria para passar a pessoa: tire 10 minutos da sua vida aí, do seu tempo, pode ter certeza que alguém, pelo menos o bom dia, aquele no Face lá, eu coloco bom dia, sorri, alegria todo dia. Você acha que às vezes eu tô feliz todo dia? Não, mas tem alguém às vezes do outro lado que tá lendo a mensagem, que precisa desse bom dia. Sim. Precisa dessa mensagem, é uma mensagem simples, um sorriso que você der para uma pessoa. Tem dia que você não tá legal, mas um sorriso que você der, um bom dia que você der, uma atenção que você der para uma pessoa, você já tá fazendo o teu bem, né? Então a gente tenta passar isso. É difícil, porque hoje até você fazer o seu como se, o bem para as pessoas, você talvez seja criticado, que quer aparecer, quer fazer, não, vai fazer mais de 18 anos, não arrependo de nenhum momento. Eu fiquei um ano só sem fazer o Papai Noel, que me fez muita falta, né? Foi um ano que eu não pude realmente fazer por questões de saúde. Esse ano também, o ano passado, né? Eu estava pré-operado, fazia pouco tempo, mas eu consegui fazer e foi um trabalho maravilhoso. E eu só tenho a agradecer a todos que acreditam nisso. Mas quanto tempo faz já que você se veste Papai Noel? Olha, Antônio Cláudio, eu estava fazendo as contas mais ou menos uns 18 anos. 18 anos já? Mais ou menos. Você foi convidado para o primeiro ano, você partiu de você mesmo, vou vestir de Papai Noel. Como é que surgiu essa história? Começou mais ou menos na casa da criança, da Tereza, que não mas tinha. Ela te convidou? Não tinha um Papai Noel. Na época, tudo, eu era bem mais gordinho que eu sou hoje. Então, aí eu resolvi. Arrumei uma roupa emprestada, tudo. E você sabe que eu sou perfeccionista, eu gosto das coisas mais. Então, eu não gosto de máscara, não gosto. Então, eu fui aperfeiçoando. Aí eu vi que tinha mais pessoas, não era só aquele momento. E eu passei muitas emoções com muitas crianças carentes, mas também pessoas que têm condições. Então, o mundo de uma criança, o sonho de uma criança, muitas. Eu ando na rua hoje, muitas crianças que hoje são pré-adolescentes, já são adolescentes, até mesmo adultos, mandam fotos pra mim da casa daquela época. Então isso valoriza mais, isso dá mais incentivo para você continuar, que assim, elas não esqueceram um sonho que ela teve. Papai Noel é mais comercial, porque na verdade é a vinda de Jesus. Então nós temos que comemorar essa vinda, não do Papai Noel. Papai Noel eu sei que é comercial, mas através dele você pode passar uma mensagem bonita para as crianças. Porque hoje a falta de esperança no mundo é tanta que você tem que usar a cabeça das crianças para poder mudar o mundo, né? Que ainda mostrar para eles que há ainda uma luz no fim do túnel que pode semear bons frutos e colher esses frutos futuramente. Então a gente tem que trabalhar as crianças, deixa elas sonhar, deixa elas realizar seus sonhos naturalmente, não desvie o curso desses sonhos, que deixa elas possam sonhar e ser felizes. Isso é mais importante, porque o sorriso de uma criança você nunca deve tirar. Você, sendo Papai Noel há 18 anos já, eu imagino que deve ter muitas crianças daquele primeiro ano que hoje até, quem sabe, são até pais já, né? Nossa, com certeza. Eles levam para ver o Papai Noel e falam, né? Que falam assim, ó, eu já fui, é a segunda geração, terceira, e vamos lá, Deus me dê saúde para que eu possa ser. É uma coisa, como uma companhia de reis, tem as pessoas que pegam a farda todo e saem para a rua, eu de Papai Noel, quando Deus me der saúde, eu puder fazer e as pessoas acreditarem no meu trabalho, poder ajudar, porque eu não posso fazer isso sozinho, eu estarei sempre podendo alegrar, sim. Mas depois de ser Papai Noel, de vestir de Papai Noel, você começou a realizar outras ações também, né? Deixou de ser apenas, ou até antes de falar dessas outras ações, deixou de ser apenas algo para as crianças e passou também a ser para os idosos, né? Durante bastante tempo você fez ali uma ação no asilo aqui em Guaranésia, né? Lá foi mais ou menos com uns 10 anos, mais ou menos, eu fiquei. 10 anos na sequência, fazendo. Na sequência. O que aconteceu que você parou? Por que parou? Então, Antônio Cláudio, porque lá é uma instituição, a gente fazia o seguinte, eu tenho a minha mentalidade que eu fazia pedágio, pegava o alimento, recolhia o alimento. Se for para mim fazer uma coisa, eu não gosto de mexer na dispensa deles. Eu ia com o meu grupo de voluntários. E lá tinha vários padrinhos. Um ganhava uma calça, outro ganhava um chinelo. Cada um ganhava um presente diferente. E eu percebi que alguns ficavam assim, meio triste. E eu fiz uma camiseta para cada um deles, junto com um grupo de voluntários que passou vários grupos. Na época eu fiz até com o Ismael aqui da rádio. Porque a gente falou assim, a gente não deve só ganhar, a gente deve agradecer. E eu fiz Crianças de Ontem, nosso maior tesouro de hoje. E a gente foi fazendo, só que a instituição, graças a Deus, né, que é o Lar do Asilo, né, isso. Que tem um nome hoje específico, mas na época era asilo mesmo, então eles foram conseguindo, foi crescendo também, e aí começou a fazer do jeito deles, que talvez não seria o meu jeito, né, aí eles começaram a bancar isso, mas não o jeito como eu gostaria que fosse. Então, eu tive que parar também porque eu comecei a ter outros projetos. Então, infelizmente, chega uma hora que você tem que abrir a mão de um projeto para abranger um projeto maior. Então, às vezes, muita gente não sabe o que o Wilson Braz, sabe o mínimo que ele faz. Porque muitas coisas eu não gosto que apareça, eu faço por, sem aparecer. Sem aparecer mesmo, né? Mas tem algumas coisas que eu preciso. É, como hoje muitas e muitas vezes vim atrás de você para poder me socorrer em várias ações. E conto com meus amigos sempre. Não tenho vergonha de perder, porque eu sei que é para um bem de, da sociedade, né? Então, é, a gente... É, eu agradeço o tempo que eu tive lá. Bem dizer, a despedida da minha mãe foi no asilo, tá? Minha mãe levou meu presente lá no asilo. Faltaram 3 dias pro Natal. O Natal passei na Alzira Velano. Foi no, de uma segunda para terça, o Natal foi na terça, minha mãe veio falecer na sexta. Então isso, a simbologia, eu falei que nunca mais ia ter Natal para mim. E no ano seguinte, o Mindua chegou na minha casa, bateu na porta, falou assim, eu preciso de um Papai Noel. Mas no dia de Natal, e eu prometi que aquele ano eu ia passar sozinho. Já tinha avisado minha família, tudo, para me refletir um pouco na vida. E eu já tinha perdido meu pai e perdi minha mãe, que foi na época. E fui... Quando eles davam almoço na conferência para 300 pessoas, aquele almoço beneficente. E eu saí para a rua numa perua, distribuindo esses marmitex. E foi um dos natais mais felizes que eu passei. Entendeu? E de lá para cá eu tô tentando seguir em frente. A Joana, lá da Casa da Criança, está ouvindo a gente, está mandando aqui uma mensagem para você, está te parabenizando, dizendo que você merece muito o troféu, viu? Obrigado, Joana. Joana, com certeza já é com da... Com certeza, a Joana, né? Foi lá, ela muitas e muitas vezes ela acompanhou o Velho Noel. Velho Noel. É. ô Wilson, mas aí, além do Natal e do Papai Noel, você acabou se envolvendo em outras questões, né? Sim. Aqui sempre está se envolvendo, principalmente o pessoal que talvez te conheça hoje mais pela questão da dengue, né? Sim. Além de ser um funcionário que tem as suas obrigações, você extrapola um pouquinho essas obrigações e acaba abrangendo outras áreas, né? E fazendo muito mais do que qualquer outro funcionário faria. Por que essa entrega total a essa questão, Wilson? Antônio Cláudio, tudo para mim é... metade não serve como metade, tem que ser por inteiro. Então, mesmo tendo dores, mesmo às vezes não concordando ou acordando ou sendo feliz, a gente tem que se doar por inteiro. Então eu penso no caso da dengue, não é só as 8 horas do meu trabalho, não é só aquelas 8 horas, porque existe uma população que sofre. Eu sei que todos os funcionários da vigilância se doam o máximo que pode. Parabéns a todos eles, façam o máximo e está em suas mãos, e na sua capacidade e nas suas condições. Só que eu, o que posso fazer? Eu tenho meus amigos, então corro atrás, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Muitas vezes eu corri atrás de você, vamos fazer um CD. Então a minha cabeça não para, ela fica criando alternativas que eu possa falar com a população. Infelizmente, faz muitos anos que eu estou falando com a população, muitos não escutam, mas se 10, 15 já ouvirem, já é o suficiente. Então eu tento. No domingo, se eu estou em casa, me chama para me fazer alguma coisa, por que não, hein? Eu vou abrir mão, porque não, eu trabalho só às 8 horas na vigilância, eu não posso ir no domingo lá, de repente, isso é puxa-saco? Não, isso é valorizar também, porque pode pegar o meu irmão, pode pegar minha cunhada, meus sobrinhos, pode pegar uma criança, pode pegar um amigo. E por que não me doar 40, 50 minutos, gente? Isso não vai me fazer falta depois. Isso vai valorizar o meu serviço. É valorizado? Talvez não, talvez sim. Na região inteira eu já fui chamado para fazer o meu projeto lá. Então isso é a satisfação. Entendeu? A satisfação é você estar andando na rua, chegar uma dona de casa, bater, eu falo só, parabéns, meu filho chegou em casa hoje falando sobre dengue. Isso satisfaz. Então isso não vai tirar nada de mim, vai só me valorizar, e eu aprendo muito com isso. Toninho Pincel de Ouro está parabenizando você aqui pelo troféu, viu? A Paty, né? A Paty Rodrigues, parabéns, Wilson. Precisamos de mais pessoas assim. Obrigado, Paty. Tá dizendo aqui a Paty. Valeu, Paty. Fazer um intervalinho comercial, Wilson. Daqui a pouquinho a gente segue nesse bate-papo aqui no programa Expresso de hoje, recebendo aqui o vencedor do troféu Expresso como destaque, né, na categoria Cidadania em 2015. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas de hoje. No programa tem a participação da cantora Léa Mineira. Tem também o Celso Moraes, que está com a exposição Além do Olhar na Casa da Cultura em Guaxupé. O Celso é fotógrafo, é artista plástico. Daqui a pouquinho tem Batista Borá, vereador em Guaxupé. E você pode participar, né, desses bate-papos aqui pelo 991-248325, pelo 992042222. Mas vamos continuar falando aqui com Wilson Braz, o vencedor do Troféu Expresso na categoria Cidadania, destaque em 2015. Wilson Braz, já que a gente terminou o último bloco falando de dengue, vamos continuar com esse assunto dengue. Mesmo com todo esse trabalho que você faz aí de prevenção, a gente teve um alto, né? O maior, né, número de casos da história em Guaranésia nesse ano de 2016. Por que que isso aconteceu, Wilson? É esse trabalho de prevenção, não só seu, mas de toda a equipe, que não, a população não ouviu direito, não surtiu o resultado esperado, foi algo momentâneo que aconteceu por algum outro motivo? Por que que aconteceu tantos casos? Foram mais de 1000 casos, né? Mais de 1000 notificações. Antônio Cláudio, eu tive afastado um tempo por causa da cirurgia, voltei e com resultado nada agradável. Eu sei que da confiança do trabalho do pessoal lá da vigilância, de todos. Todos se doam, todos trabalham certinho, tranquilo. É, quem a gente fala as outras vezes, a gente faz esse trabalho de prevenção. É, muitas das pessoas que eu já falei, como eu digo nos lugares, eu não sou palestrante, gente, não sou formado, eu só tento me conscientizar um pouco do assunto e passar para a população na forma mais simples. Então, é que nem eu falo, você falou agora, como é que eu vou falar? Dengue é não deixar água parada. Imagina eu ir 10, 15 vezes na mesma escola, falar na mesma sala isso. Então, eu tenho que ter formas diferentes para poder falar isso, certo? Então, infelizmente, a população, o poder público tem sua parcela de culpa, mas, infelizmente, a maior parte dos focos ainda é encontrado dentro da casa das pessoas, dentro do terreno das pessoas, dentro dos quintais das pessoas. E agora a mídia começou a bater muito forte no Zika vírus, né? Então agora eles começaram a fazer um boom. Agora você pode ver que já diminuiu. Agora já ninguém mais fala, né? Por quê? Aí entrou o frio, a incidência, digamos, acho que todo mundo acha que o mosquito morreu, não. Agora, essa chuva que deu essa noite, são centenas, centenas e centenas de focos que estarão aí na sua casa. No plástico, cobrindo o tijolo, na calha, porque deu chuva de vento, na tampa da caixa pode estar destampada, o vento pode ter levado. Calhas, né? Que é um grande calhas. Problema. Quem coloca a garrafa quebrada nos muros, tem aqueles onde pode parar. Então são vários e vários locais. Aquele reciclagem que você junta pode estar no quintal ali, colocar no lugar coberto. E são centenas e centenas de locais que pode ver. A modernidade. A geladeira, o bebedouro, que tem água gelada, água quente, tem aquele coxinho, acha a larva ali dentro, em Guarané já achamos. Então são centenas, infelizmente ainda é a população uma das responsáveis. É, muitas pessoas, eu acompanhei agentes de saúde, quando eu voltei, trabalho em algumas casas, pessoas que estavam doentes, fazia 3, 4, 5 dias ainda que estavam doentes, tinham foco dentro da casa delas. Elas não se preocuparam em olhar dentro da casa dela se tinha o foco, e tinha. Quer dizer, ela estava doente, o mosquito poderia picar ela e picar outras pessoas. Então, a mesma doente, eu sei que ela estava doente, mas alguém da família poderia ter feito esse trabalho. Então, infelizmente, por mais que a gente fale, por mais que a televisão fale, não precisa ouvir o Wilson. É só se ligar ao rádio. Você, quantas campanhas, né, você já fez aqui no seu programa? Todas as rádios estão fazendo, todos os canais de televisão, o próprio governo fez uma mídia muito grande. Wilson, mas qual que é a tua avaliação? Por que que Guaranésia teve tantos casos? Porque a gente pega o ano passado, 2015, é Seburgo, né? Foi um grande foco, teve muitos casos em Seburgo. Esse ano foi Guaranésia. O Notícia Interativa Virtual, o site do Dani Silva, publicou recentemente que, olha, chegou próximo a 6,5% da população, 19.319 habitantes, é a população de Guaranésia. Sim. Então ele até colocou lá que um caso para cada 20 habitantes. Acho que está meio aproximado aqui. Mas por que tantos casos em nossa cidade? O que faltou? Faltou um maior investimento do setor de vigilância, em divulgação, em campanha, mais gente trabalhando no setor de vigilância. O que faltou? Por que tantos casos? Eu acho que veio um pouco tarde a questão da multa Isso, infelizmente, é uma coisa que a gente vai ter que realmente fazer mesmo em Guaranésia, porque a gente mandava cartinha quando achava o foco positivo para as pessoas, né? Mas então as pessoas assinavam. Não sei se você tem consciência, mas as pessoas estão sendo multadas? Eu, pelo que não passa por mim essa área, mas me parece que tinha 11 ou 10 pessoas já multadas e essa multa eu não sei como é que está sendo. Não, perfeito. Tá, se está sendo revertida, se está sendo contestada ou se é diretamente cobrada. Isso não é da minha área. Porque lá as pessoas têm que entender também que cada um é responsável pelo seu, pela sua área. Cada um tem mas é, seu quadrado, é isso. Né? É, teve um funcionário, ele já faleceu também, da FUNASA, Antônio. O Santini de Mococa, ele era muito centrado, ele era biólogo. Ele trabalhou muitos anos, ele falou que um ano dá epidemia, outro ano não, e talvez numa cidade sim, outro não. O ano passado, não tivemos tanta chuva igual esse ano. E os ovos do mosquito duram um ano sem água. Então, essa contestação que você está falando, que nem eu falei, ainda. A maior parte foi feito achado nos quintais. Então os ovos que estavam escondidos ali eclodiram com essa chuva a mais que teve esse ano, entendeu? Então você põe uma pitada, um pouquinho de erro do poder público ou um pouco mais do poder público, um pouquinho de erro da vigilância e um erro da população. Para você ter uma ideia como que funciona, eu tive dengue. As pessoas chegavam e falavam, você teve dengue? O mesmo sangue corre em mim, mesmo nas pessoas. Eu saí do laboratório, tinha uma adolescente que saiu na minha frente, eu estava com o corpo muito doendo, muita febre, e ela reclamando para a mãe que estava com dor no corpo, e ela simplesmente jogou o copo d'água dela no mato que estava ali descendo para o ginásio. Então o mato estava reto. O mato em si não dá dengue, mas o copo que ela jogou ali vai ficar escondido, já estava com água, vai proliferar. Então as pessoas têm que ter. Ah, o corredor ali da Avenida Deputado Humberto de Almeida está cheio de lixo, tudo. Mas qual que é a consciência, gente? A reclamação é válida, mas pelo amor de Deus, vamos parar isso. Se você vê alguém jogando, é direito seu de cobrar dessa pessoa também. Porque a vigilância não tem uma bolinha de cristal que sabe onde está, onde não está. Ah, mas eu reclamei e não foi lá ver. Mas muitas vezes são notificadas, a gente tem que ter um prazo, isso é jurídico, esperando esse prazo a ser questionado, ser contestado. Eu falei negócio das multas, eu não sei como que está sendo feito isso, porque eu fiquei 4 meses afastado pela cirurgia que eu fiz. Então, eu acho assim, que a população tem que tomar consciência, todos juntos. O vizinho, muitas vezes é briga de vizinho. Ah, mas né, o fulano não foi lá ver a minha casa, como é que eu faço? Há erros, sim, muitos. Críticas, muitas. Sim. Mas ajude a nós a resolver esses erros e amenizar essas críticas. Depois, né? O pico dos casos de dengue aqui em Guaranésia aconteceu em fevereiro, né? Em fevereiro e março, talvez. Sim. Os picos maiores. Depois disso, foi feita alguma reunião para apontar os erros, os possíveis erros e tentar não cometer os mesmos erros no verão do próximo ano? Desse ano, já no final do ano? Porque tem um comitê aqui em Guaranésia que foi formado em fevereiro, eu acho. Até foi. Inclusive você participou lá do Eu participei de uma reunião, aí eu achei, como você falou, eu faço meu trabalho, já vou saindo atrás. Esse comitê também não se reuniu mais pelo tem as reuniões deles, mas eu não sei como que é que eu não faço parte do comitê, certo? Mas lá foi contratado mais 2 funcionários que vai amenizar o trabalho dos agentes de vetores, diminuir um pouco a abrangência da área deles, né? Então vai dar para eles olharem com mais calma as casas. O governo federal decretou também para os agentes de saúde a fazer o trabalho também, ajudarem nesse combate, o que eles já faziam com divulgação. Eu acho que agora é a hora de sentar. Na minha opinião, como funcionário, vai fazer também 16 anos que eu estou na prefeitura, eu acho que até mais, eu acho que comecei em 99, na prefeitura. Então eu tenho um pouco de experiência. Por isso eles falam que isso é um pouco chato, é isso? Não. Eu, o que eu falo é para não chegar a esse ponto. Então eu acho que agora tem que sentar e ver onde que os acertos e os erros. Os erros a gente vai tentar resolver, os acertos vamos melhorar. Eu acho que está melhorando sim. Há um diálogo maior, há uma preocupação maior. A Carmelena lá como secretária, eu estou vendo ela correr para cima, para baixo. Além de resolver todos os problemas da saúde, ela tem que também tomar conta da vigilância. O Carlos Porto está lá como chefe do setor, está tentando colocar todos os projetos em práticas. Chama uma coisa que atrapalha muito, chama burocracia, porque às vezes você requisita alguma coisa, depende de licitação, depende disso, como todo setor fala aqui, então sempre depende. Às vezes ainda dependemos do departamento de obras, há falta de funcionários, contratou um funcionário agora que também que acompanha a vigilância. Tá, o funcionário está fazendo limpeza nos PSF, muita gente não está sabendo disso, está fazendo o funcionário, depois ele vai começar a abranger nos outros locais, então ele está em fase de experiência para ver como que vai se adequar e qual o tipo de serviço. Então, tudo é questão a médio tempo, né? A pessoa tem que dar um tempo para poder se adequar. Mas reuniões vão ser feitas para ver qual a melhor maneira para se trabalhar para que não possa acontecer. Mas nada disso não adianta se há recusa ainda em Guaranésia, se há ainda pessoas que largam o quintal sujo, que há pessoas, por quê? Fizeram até os agentes ir lá com um saco de lixo, fazer um mutirão, catar. Então tem gente que, se você chega na visita, fala, olha, mas hoje você não vai pegar o lixo ali no quintal. Então eles acostumam. Então as pessoas, cada um tem que fazer a sua parte. Dentro do seu quintal, você é responsável por ele. Quero deixar o meu abraço ao amigo Wilson, é o Elton, a Vanessa e Rayane, viu? Agradeço a todos eles, uma grande família, muito obrigado mesmo, de coração. Tá mandando esse abraço para você. Tereza Rosa, que durante tanto tempo, né? Sim, a Tereza. O Benedito e Aline Fernandes, também tá te parabenizando. Obrigado, Benedito, obrigado, Aline. Tem mais aqui, bom dia, quero parabenizar o Wilson pelo excelente trabalho, parabéns Wilson, você merece isso e muito mais, viu? Abraço, a Silvana Batista tá mandando esse abraço bem para você, viu? Obrigado, Silvana, um abraço. Muita gente mandando abraços para você, Wilson Braz. Acho que o assunto dengue, a gente tem que ficar realmente atentos, né? Muito espertos, porque a dengue não vai acabar. Não. De uma hora para outra. Otano Cláudio, e o que eles estão batendo agora, eles têm que ter consciência. Gente, põe a mão na consciência, pelo amor de Deus, limpe o seu quintal, porque agora estamos com a zika. No começo o pessoal ia brincar, zika daqui, zika dali, a gente não sabia a proporção disso que ia tomar. Então, todas as mulheres que ficarem grávidas vão ter que ter essa preocupação. Mas se você acha que agora, por exemplo, a gente vai viver um ano político, né? Sim. Temos eleições aí no final do ano. Esses nossos políticos, você acha que eles vão se preocupar agora com dengue, com zika? Agora o interesse principal é o interesse particular de cada um. Vai aumentar o serviço de vocês, vocês que estão aí na rua, correndo e batalhando para conscientizar a população? Porque verbo, provavelmente agora as verbas que virem vão ser apenas para outras coisas, básico, e não vai ser, né? Pra dengue. Básico. Ô, Tano Cláudio, eu que trabalho no poder público já vai fazer alguns anos, chega sempre essa época, a gente sofre mais. Todo servidor público. Porque eles querem descontar uma coisa que a gente não é culpado disso. Então, às vezes, você passa um comentário um pouquinho mais alto ali, um desagrado ali, ou até mesmo, eu já aprendi a contornar, eu sei, graças a Deus eu conheço muitas pessoas, então mas tem muita gente que sofre com isso. Eu acho que o governo, uma das promessas, eles vão prometer, mas queremos metas, né? Queremos que sejam cumpridas. Por quê? Que nem eu falei, uma grávida hoje, uma mulher, uma adolescente está me ouvindo agora, ou uma senhora mesmo que quer ter o seu segundo filho, ou de repente foi um descuido e vai ter o seu terceiro, quarto filho, eles vão ter que se preocupar, esse mosquito não vai morrer assim da noite para o dia, enquanto não fizer uma vacina para amenizar. E, gente, toda vacina não é 100%. Pode acontecer a mesma coisa, o preservativo, de repente deu uma furadinha, aconteceu, né? Então, não é 100%, a gente tem que, olha, a gente tá falando de água parada, não deixar água parada, então a gente tem que tomar muito cuidado. Esperemos sim, que pode sim cortar verba, mas não esqueçam que a prevenção é a melhor remédio que nós temos, é o melhor remédio que nós temos. Por quê? Amanhã ou depois, uma criança com um problema vai dar muito mais custo e nós não queremos isso. Uma criança que não vai ter uma vida normal, uma criança que vai ser eternamente dependente dos pais, né? A gente não sabe as condições dessa família para cuidar dessa criança, já que a gente está passando por uma crise, a gente não sabe, porque vai ter que ter um cuidado especial. Então é uma coisa, é séria, gente, é muito séria. E o que me deixa triste é que gasta bilhões de reais na dengue, entendeu? E é uma doença que nós produzimos ela em casa. Não é que nem um câncer, não é que nem um AVC, não é que nem um infarto. Então, esse dinheiro poderia estar sendo usado em hospitais, é para ter sido usado em outras enfermidades, entendeu? Então, a dengue nós produzimos. Isso que me deixa mais triste. É. Então, depende da gente. Depende do poder público, depende do governo, depende da população, depende de todo mundo, gente. Depende de todos nós, né? Com certeza. O Wilson, tem aqui mais ouvinte mandando um abraço. Claudete Germano, parabéns, Wilson, pelo trabalho. Que Deus continue te abençoando sempre. Amém. Tá, obrigado, Claudete. Claudete, aquele abraço pra você. Obrigado aí pelos elogios aqui ao programa Expresso. Wilson, você gosta de política, meu amigo? Olha, Antônio Cláudio, já que você citou a questão política, você pensa em ser candidato? Você está filiado num partido político? Tô filiado. Você pensa em ser candidato nesta ou nas próximas eleições? Isso passa pela sua cabeça? Antônio Cláudio, tudo nessa vida nós temos que experimentar. Tudo, né? Mas eu, ao mesmo tempo, eu tenho receio. Eu tenho receio pelo trabalho que eu faço, as pessoas confundirem um pouco. Não saber da minha história de 18 anos, falar assim, nossa, eu doei aquele apoio, se ele vai usar como pretexto numa campanha. Isso jamais farei na minha vida. Sou sim filiado num partido, né? Tem minhas ideologias. E em Guaranés, às vezes, você é filiado, não é? E as pessoas confundem muito. Ah, porque você está em tal partido que você vai fazer isso e não vai deixar de fazer aquilo. Eu acho que não. Eu acho que é o seguinte, a partir do momento que você entrar numa vida política, você tem que se doar mais ainda. Muito mais. Então lá não precisa de pessoas conhecidas, precisa de pessoas com conhecimentos, que são duas coisas diferentes. Pessoas conhecidas são uma coisa, conhecimentos são outras. Então as pessoas têm que estar preparadas. Se você falar hoje, e se você tem vontade de ser vereador, por que não? Todos nós queremos, às vezes, tentar entrar para poder mudar alguma coisa. Mas não depende de você, vai ter mais 10, seja a favor ou contrário a sua opinião. E vai ter um prefeito que pode optar por vetar ou não a sua. Então, Antônio Cláudio, hoje, no momento, eu vou ter que estudar muito. Já eu. A semana passada você recebeu, né? Eu com certeza já recebi convite. O Carlos Porto aqui tá mandando parabéns aqui pra você, viu? Obrigado. Tá até dizendo, Carlos, aqui, corroborando com o que eu falei aqui, né, Carlos? Um abraço, viu? Obrigado. Silvia, ao lado do ginásio novo, naquele pastinho onde tem um trilho, onde tem um trilho que o pessoal passa por ali, que as pessoas passam, tem um bueiro que está cheio de lixo. Wilson, pode fazer alguma coisa, meu amigo? Tem jeito de você dar uma olhada lá? Quem no que é Silvia? Silvia. Ô, Silvia, eu posso até dar uma olhada lá, não sei se vai ser a gente ou o departamento de obras, pra quem fica. E foi justamente nesse corredor que essa menina que eu citei o exemplo jogou o copo. Logicamente que na hora eu catei o copo e guardei. E por favor, você vê alguém jogando aí, pode chamar a atenção, dá um puxão de orelha, porque não pode ficar desse jeito, não. Wilson, deixa eu te passar aqui então o Troféu Expresso, categoria Cidadania, em 2015. Wilson Brás que concorreu esse ano, né? A gente fez Troféu Expresso nesse ano em duas fases. Então, a primeira fase foi uma fase de indicações, né, onde as pessoas poderiam indicar quem elas desejassem em cada categoria. E como finalistas na segunda fase ficou o Léo Clube, Amigo dos Amigos, né, a ONG Amigo dos Amigos, a Ordem Demolei, o CRAS e o Wilson Brás, né? Disputa acirrada, pessoal de peso disputando. Nossa, com você aqui, né, Wilson? Deus. E o Wilson, no júri, né? O júri, a gente escolheu 27 pessoas nesse júri do Troféu Expresso, pessoas de todos os pontos de Guaranésia, né? Um júri bem diversificado. O Wilson acabou como o grande vencedor com 12 votos, quase metade dos votos aí. Então a gente entrega aqui na sua mão, viu, Wilson? Nas suas mãos aí, o Troféu Expresso, categoria Cidadania, como destaque 2015. É o segundo, né, Wilson? Você já ganhou um como troféu especial, né? E hoje eu te passo esse na categoria Cidadania. Vou repetir aqui, chover no molhado, todo mundo disse aqui, mais do que merecido. Eu tenho certeza que realmente você merece muito esse troféu, Wilson, parabéns, viu, meu amigo? Antônio Cláudio, eu só tenho a agradecer primeiro a Deus, porque quem conhece minha história aí, eu acho que eu tive uma segunda chance, né? Eu passei um pedaço aí meio difícil e Deus me deu a segunda chance para poder vir. Eu acho que eu devo ter uma missão muito grande aqui nessa vida e em Guaranésia, porque eu amo essa cidade. E agradecer meus familiares, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos e amigos, e todos que me indicaram, todos que votaram, e essas pessoas que foram indicadas em todas as categorias, e os vencedores, parabéns. Se vocês foram indicados, se vocês foram premiados, porque alguma coisa especial vocês têm, não desistam do que vocês estão fazendo. Tá, o caminho às vezes é torturoso, o caminho é difícil, mas não impossível. Então imagina, eu faço as contas assim, Antônio Cláudio, são 19 mil, que o Daniel pôs, 1.223 casos notificados, 19.319 habitantes. Então, né? 19 mil, 20 mil habitantes em Guaranésia, você ser indicado, escolhido e estar aqui num programa de grande divulgação, o pessoal ouve demais em todos os municípios. Muita gente está lá em Mocó, que nem você falou, Guaxupé, Seburgo, falando quem é o Wilson. Então, parabéns você, Antônio Cláudio, para criar essa linha de entrevista, esse troféu que faz a gente, é um pontinho que falta, ou a cereja no bolo, para a gente continuar na luta, que às vezes é muito criticado, às vezes as pessoas acham que a gente usa isso para pretextos. Não, o que eu faço é de coração e tenho certeza que as outras pessoas mereciam. Quem dera ter um troféu para cada um. Oh. Foram julgados e que possa vir muitos e muitos troféus pela frente. Você mesmo postou hoje no programa Expresso, o bem que se faz no dia é semente de felicidade para o dia seguinte. Você postou com isso, certeza. Eu fiz questão de anotar para poder falar. Então, gente, você nunca perde fazendo o bem e plantando. O que você planta, você colhe. Então, planta o que você quer colher no futuro. Perfeito, Wilson. Muito obrigado. A Jandira Célia aqui, não posso esquecer da Jandira. Jandira, parabéns, um ao Wilson Brás, pelo que ele faz às crianças, ao asilo e pelos animais, está dizendo aqui, Jandira. Obrigado, Jandira. Obrigado aí pela participação no programa. Eu vou fazer um intervalo comercial bem rapidinho e na sequência tem o vereador Batista Borá.